as trinca. Boca do Lixo Produção. Banca 12, a família. O estrondo que ecoa do extremo leste, as trinca espalhou a peste. É tipo um vírus na corrente sanguínea dos vermes. O amor resgate, a dor descarte, deixa um salve no encarte. Aplauda se quiser ou se não for tão covarde. Minha pele clara é só um detalhe, eu mesclei um toque latino. Sangue dos negros é a cultura, a rasta de Marley. Pra quem tirou a minha cor, meus cabelos mostram minha raiz. Com paus e pedras me atacaram, mesmo assim me fortaleci. Brancos, pretos, somos um DNA em comum. Alguns se acham mais que os outros, mas não passa de mais um. Eu represento os três pilares, as trinca, mulheril no auge. O clã das minas no ataque, na força. Me juntei com elas, somos três rosas cultivadas entre becos e vielas. Nossa quebrada é Tiradentes, é Hélion dos bicos gela. Nascida em selva de pedra, 011 é o DDD. Onde tá cheio de ordinária se vendendo pra aparecer. Enchendo o rabo de dinheiro com o nome do rap nacional. Sobe no palco, seminua, faz da minha cultura um carnaval. Ela põe top, mini saia, rebola jaca. Ainda se acha musa do rap, arrancando aplausos na praça. Instigando a mente dos manos, apela pro lado sensual. Na moral, a brinde de puta se tornou banal. Fui agredida e agredi, por isso a agressora me fiz. Foi necessário pra eu viver nessa Babilônia aqui. No movimento abriu a janela e fecharam-se as portas. Nunca será das nossas, agora abraça o rap moda. No fundo do poço reclamava do fedor da fossa. Agora morra asfixiada com o perfume das rosas. Africanidade na face, musicalidade nas frases. Desembaraça com charme, mulheres em brasilidade. Em defesa da beleza latina e afro-brasileira. Somos fortaleza, mestiça e excelência guerreira. Espirituosa que não joga conversa fora. Na arena gladiadora não se dobra as vantagens da moda. Toda mulher é sagrada, com graça não baixa guarda. Nem entrega a batalha pra vadia que se acha. Segue a linhagem de um único raciocínio. Fio aos princípios, profissão, perigo útil pra ensino. A duras penas promovida, agressora de presença. Rima e caneta, eu me encaixo à minha maneira. Guerrilheira camuflada num campo de palavras. Estraçalha, covarde, canalha que não vive o que fala. Contradiz seus pretextos, são apenas segredos. Não é o primeiro nem o último desfecho desse enredo. Subestima a capacidade de se envolver. Reprime a inteligência, alheia o modo de viver. Quem é você pra me falar de atitude, proceder? O que é você pra me manter encarcerado e me impedir de crescer? Vivendo aprendi que teses que defendi podem se virar contra mim. Mas não me permite, eis-me aqui. Não afrouxo as rédeas pros comédias que acumula ideias sem estratégia prévia no palco de guerra. Esse é o rap que ataca, primata e desacata. Farsa rimando sem meias palavras, não atrasa. Na defensiva, com fúria se precipita. Compra a vida mal resolvida e asfixia a poesia. Equilibra o orgulho, diminui a inteligência. Faça porque precisa, não por aparência. Soma experiência agressiva, a mão que bate é a mesma que alisa. Compulsiva, perca com classe, pensa com ousadia.